104. Aqui só toca as barras. O tal violeiro moderno, quando canta se rebola, já estão mostrando as costas, usam camisa sem gola. Alguns já estão usando na orelha brinco de argola. Qualquer dia esses caras vão cantar de camisola. Para os nossos filhos em casa é uma péssima escola, mas minha casa eu protejo, discos desses sertanejos não toca em minha vitrola. Esses falsos sertanejos, para se ouvir não dá pé, deixa o povo duvidoso, será que é ou não é? De fato a pinta deles não dá pra se botar fé, as modas são sempre as mesmas, só traição de mulher. Se julgam evoluídos, cada um pensa o que quer, mas na minha opinião, se isso for evolução, ela andou de marcha ré. Esses violeiros modernos, com tristeza é que digo, pra não ouvir suas modas, nem o rádio já não ligo. Porque esses cantadores do sertão são inimigos, pois lutam pra derrubar o nosso costume antigo. Mas quem trai o nosso povo tem que receber castigo, pois vamos ficar de olho pra acabar com esse joio que está sujando o trigo. Horas. Orar costuma fazer bem. Fortalecidos em nossa fé nesta terça-feira, dia 24 de setembro, dia de São Geraldo Sagredo, e também continuamos nossa caminhada das novenas, queremos nos unir a você nesta oração da manhã. Hoje é o terceiro dia da novena a Santa Teresinha do Menino Jesus. Quinto dia da novena aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e o segundo dia da novena ao nosso anjo da guarda. Todas essas novenas disponíveis no canal do YouTube Padre Alex Nogueira. E neste mesmo canal, eu convido você a encerrar conosco a Quaresma de São Miguel, no próximo domingo, dia 29 de setembro, às 15 horas no horário de Brasília. Transmissão ao vivo da Tarde com São Miguel, onde nós teremos um momento de pregação, de adoração, em que vamos encerrar a Quaresma de São Miguel. Não se esqueça, coloque na sua agenda e acompanhe conosco essa transmissão ao vivo no próximo domingo. Iniciemos com fé e esperança esta oração da manhã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim unidos, ouçamos o Evangelho desta terça-feira. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este curto trecho do Evangelho de São Lucas fala da mãe de Jesus, mas também dos seus irmãos. A palavra irmãos, no Santo Evangelho, no tempo de Jesus, não era utilizado apenas para se referir aos irmãos de sangue, mas também aos parentes próximos, uma vez que a língua judaica não trazia uma palavra específica para todos os parentes próximos. Então, de forma genérica, os primos, aqueles que eram próximos, também poderiam ser chamados de irmãos. E aqui nós temos então a reta interpretação de que nós não estamos falando de irmãos de sangue de Jesus, mas sim daqueles parentes próximos, entre eles os próprios primos de Jesus. Então é a família de Jesus que está à procura dele. Mas sabemos há uma grande multidão que não permite que eles se aproximem dele. E Jesus faz um anúncio que expande a questão apenas dos laços de sangue, ao dizer que faz parte de sua família todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, para seguir Jesus, não precisa ser apenas da sua família ou apenas do povo judeu, mas todos aqueles que fazem parte do mundo todo, se ouvem a palavra dele, se têm fé e a colocam em prática, estes fazem parte da família de Jesus. Nós precisamos todos os dias lutar e nos esforçar para colocar em prática a palavra de Deus, que é uma palavra de verdade, de salvação para as nossas vidas. Sempre quando lemos a palavra do Evangelho, na liturgia, nós terminamos dizendo: palavra da salvação. Estas são palavras de salvação porque nos levam para o céu, mas não só de ouvir. Por isso, o exercício diário de fazer a palavra de Deus se tornar vida em nossa vida, nos esforçando na virtude e contando com a assistência do Espírito Santo. Na manhã de hoje, nossos corações se unem ao coração de Jesus e somos por ele guiados. Façamos as orações deste dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta terça-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Uma produção educadora 90.9. Jacarezinho, Paraná. Na onda da alegria, no ritmo da emoção, Rádio Floresta FM. É a nossa conexão com músicas e histórias pra você se encantar. É a sua sintonia certa, vem sintonizar. Rádio Floresta FM, abrindo seu coração. A sintonia certa sempre anda no som. De manhã até a noite, nossa vibração é forte. Rádio Floresta FM, é sua melhor sorte. Com notícias e diversão e muita informação. Aqui a programação é só pra te fazer bem. Na Floresta FM, a festa não tem fim. Vem se ligar, vem dançar. Que é assim? Rádio Floresta FM, a trilha do seu coração. A sintonia certa sempre alta no som. De manhã até a noite, nossa vibração é forte. Rádio Floresta FM, é sua melhor sorte. É sua melhor sorte. Com notícias e diversão e muita informação. Aqui a programação é só pra te fazer bem. Na Floresta FM, a festa não tem fim. Vem se ligar, vem dançar, é aqui que é assim. Rádio Floresta FM, a trilha do seu coração. A sintonia certa, sempre alta no som. De manhã até a noite, nossa vibração. Doe sangue, compartilhe vida. Para doar sangue, você deve ter uma boa noite de sono e se alimentar. Isso ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e a garantir que se sinta bem. Se preferir doar após o almoço, aguarde 2 horas. Quando terminar, hidrate-se. Caso sinta tontura, solicite ajuda e deite-se. Na dúvida, entre em contato com o Hemocentro. Uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Tem crédito consignado no Sicoobi Credicop para aposentados e pensionistas do INSS, servidor público e funcionários de empresas conveniadas. Com a ajudinha do Sicoobi Credicop, você organiza sua vida e realiza mais. Aproveite as melhores taxas com parcelas que cabem no seu bolso. Passe no Sicoobi Credicop e contrate. Sicoobi Credicop. Faça parte. A casa que você sonhou, o carro que sempre gostou, o trator pra sua plantação, moto pro trabalho e diversão. Tudo que você sonhar ficou mais fácil realizar. No consórcio do Sicoobi, se você quer, você pode. Não tem juros, tá na mão. Conquistar essa. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Sicoobi. Sicoobi. Faça parte. Agora, Repórter Brasil. As principais notícias do dia para você ficar bem informado. Repórter Brasil. Um giro de notícias de todos os principais assuntos em destaque. A notícia em evidência. Começa Repórter Brasil. Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição do Jornal Repórter Brasil com Jonatas Gonçalves, distribuído pela Mega Dinâmica Produtora Host Stream Limitada a todas as emissoras afiliadas e as empresas parceiras. O nosso muito obrigado pela audiência de todos os dias, para você ouvindo a gente nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul do Brasil, capitais, regiões metropolitanas, litoral e interior dos estados também. Este é o Jornal Repórter Brasil com as notícias mais relevantes de todo o Brasil. As últimas notícias você confere agora no Repórter Brasil com Jonatas Gonçalves. Repórter Brasil. Repórter Brasil. A notícia de ponta a ponta, com credibilidade e imparcialidade no seu rádio. Notícias. Santos vence o Botafogo de Ribeirão Preto e segue firme na briga pelo título da Série B. Ontem, no fechamento da rodada 27, Juliano marcou e o Peixe bateu a equipe do interior paulista fora de casa por 1 a 0. Com isso, foi a 49 pontos na vice-liderança, um a menos que o líder Novo Horizontino. Detalhe, Santos e Novo Horizontino se enfrentam na Vila Belmiro na segunda-feira, 9 da noite, no horário de Brasília, pela rodada 28, que começa amanhã, com dois jogos. 5 da tarde tem Goiás e Mirassol, e às 6, Ituano e Coritiba. No domingo tem Chapecoense e Avaí, às 4, e o Ceará contra o Vila Nova, terceiro colocado, às 6h30. Último time do G4, o Sport visita o Paysandu, segunda, também às 6h30. E às 9h30 ainda tem Brusque e Amazonas. A rodada da Série B termina na terça-feira com Operário e Guarani, 7 da noite, Ponte Preta e América, Botafogo e CRB, às 9h30. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Os cientistas são categóricos. O mundo precisa de uma redução rápida nas emissões de gases de efeito estufa para frear o aquecimento da Terra. Caso contrário, pode haver consequências irreversíveis que colocam em risco a sobrevivência em nosso planeta. Uma das formas de combater as mudanças climáticas é adotando energias limpas. E é por isso que a transição energética é uma das discussões mais importantes na agenda global. E cada iniciativa que tem esse objetivo é importante e deve ser celebrada. Em São Paulo, a Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil tem feito sua parte. A entidade realiza um projeto de transição energética com o objetivo de mudar a matriz energética das 251 subseções do estado. O planejamento é concluir, até o final deste ano, a implementação de 18 usinas solares, fazendo com que todas as instalações da ordem no estado utilizem 100% de energia renovável. O tesoureiro da Ordem Paulista, Alexandre de Sá Domingues, detalha. A OAB sai da teoria e vai para a prática. Fazer um projeto que efetivamente tem um impacto ambiental para nós tem sido motivo de grande alegria tirar isso do papel. Então, hoje a OAB São Paulo, ela tem mais de 500 unidades consumidoras de energia elétrica no estado todo. Então, entre casas, entre salas de atendimento aos advogados, mais de 500 unidades consumidoras de energia elétrica. E isso, a gente viu ali uma oportunidade, né, de construir nos espaços que nós temos mini ou micro usinas de geração de energia e compartilhar com as demais. O projeto começou em 2023 com a implantação da primeira central geradora de energia fotovoltaica localizada na colônia de férias da Seccional, no município de Três Fronteiras. Os resultados foram positivos e motivaram a ampliação do projeto, que, de acordo com Alexandre Domingues, quando concluído, deve trazer ganhos significativos, tanto para o meio ambiente como para a economia da entidade. A estimativa é que ela retire da atmosfera 100 toneladas por mês. E o impacto financeiro também é muito importante. A gente estima uma redução entre 70% e 80% do gasto com energia elétrica. Só não vai zerar a nossa conta, porque como a gente usa a rede das concessionárias, nós temos que pagar o valor mínimo das contas de energia elétrica de cada unidade consumidora. Mas nós vamos ter uma redução de 70% a 80%, que a gente estima, com base em dados de 2023, que vai ficar na ordem de 2,5 milhões por ano. Então, além da questão ambiental, tem a questão financeira muito importante também. Ao final deste mês, a OAB São Paulo já terá 5 usinas fotovoltaicas gerando energia solar em funcionamento. Além da que já está instalada em Três Fronteiras, entrarão em operação nos próximos dias usinas instaladas em Nhandeara, Votuporanga, Ilha Solteira e Araras. Da Rádio 2, Milena Abreu. Deu zebra no jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América entre Flamengo e Peñarol. Ontem o rubro-negro foi derrotado em pleno Maracanã por 1 a 0. A equipe se mostrou nervosa, fez um dos piores jogos do ano e viu o técnico Tite, por exemplo, ser bastante xingado pela torcida. Com o placar, o Flamengo terá que vencer por 2 de diferença semana que vem no Uruguai, ou por 1, e forçar uma disputa de pênaltis. Sem esquecer que desse confronto sai o adversário de Botafogo ou São Paulo, na semifinal. Já pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro praticamente garantiu a vaga ao bater o Libertad no Paraguai por 2-0. Com isso, a Raposa poderá até perder por 1 de diferença na volta, semana que vem, em casa, que estará classificada. Já o Atlético Paranaense, que recebeu o Racing e venceu por 1-0, jogará pelo empate na Argentina. Desse confronto, sai o adversário de Corinthians ou Fortaleza. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. O governo federal assinou 11 decretos de titulação de territórios quilombolas que beneficiam 4.500 famílias de 19 comunidades em 9 estados. Ao total, são 21 títulos de domínio sobre 120 mil hectares de território quilombola. A assinatura aconteceu em Alcântara, no Maranhão, com a presença do presidente Lula e marcou a conciliação entre os quilombolas da região e o Programa Espacial Brasileiro. Em 2008, o INCRA identificou mais de 78 mil hectares como território ocupado por quilombolas. Na sequência, o Ministério da Defesa informou o interesse do Programa Espacial Brasileiro em mais de 12 mil hectares da área ao norte do centro de lançamento de Alcântara. Com o acordo celebrado, os quilombolas passam a ter a titulação integral da terra e a defesa conseguiu preservar a área de interesse do centro de lançamento. Alcântara é a cidade com maior proporção de população quilombola do país, com 84,6% de moradores autodeclarados. São 152 comunidades e cerca de 3.350 famílias. De 2023 até agora, o governo já assinou 12 decretos e entregou 32 títulos de domínio territorial aos quilombolas. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. O Brasil é um dos 5 maiores produtores mundiais de alimentos, porém joga fora mais de 55 milhões de toneladas de comida anualmente. E esse número se refere tanto ao que é desperdiçado pelas famílias quanto perdido pelas empresas. Maria Siqueira, diretora de Políticas Públicas e Projetos do Pacto contra a Fome, explica como as companhias podem contribuir para evitar o desperdício. Uma empresa, por menor que seja, ela tem ali um corpo de funcionários que precisam comer. Muitas vezes a gente tem refeitórios. E esses refeitórios são também fontes importantes de desperdício. Então, começando ali por como você alimenta seus trabalhadores, é já um passo muito importante e potencial de redução do desperdício. Ao mesmo tempo, as empresas podem também conscientizar os funcionários. As pessoas hoje passam mais tempo no trabalho do que em casa, mais tempo no diálogo com as suas equipes do que assistindo uma televisão. Então, as empresas podem ser vetores de transformação, levando acesso aos seus colaboradores, há informações sobre o desperdício de alimentos. A diretora de Políticas Públicas e Projetos do Pacto contra a Fome complementa. Trazendo aí uma pauta social, de engajamento social corporativo, que adiciona valor, inclusive, em como aquela empresa é vista pelos seus funcionários, que passa a ser vista como uma empresa que valoriza práticas sociais e corporativas. A gente acredita muito que essas pequenas, grandes transformações de cultura vão fazer diferença aos poucos. Maria Siqueira explica como o Pacto contra a Fome pode ajudar as empresas na tarefa de reduzir as perdas e o desperdício de alimentos. Convidamos a todas a, por exemplo, navegarem no Hub Pacto contra a Fome, que está disponível no nosso site, e encontrarem nos seus entornos iniciativas que têm atuado na redistribuição de alimentos, na redução do desperdício, para que possam, por exemplo, financiar, por exemplo, levar voluntários que são ali do seu corpo de empregados. Então, a gente vê aí uma gama de possibilidades de uma empresa se envolver e o nosso convite é que elas sentem nessa mesa e pensem junto conosco qual pode ser o seu papel na redução do desperdício em favor do combate à fome. De acordo com Maria Siqueira, empresários e a população em geral podem obter dicas contra o desperdício de alimentos num guia lançado pelo Pacto Contra a Fome. É o Lugar de Comida é no Prato, que está disponível no pactocontrafome.org. Da Rádio 2, Fabíola Altran. O preço do dólar caiu pela sétima vez consecutiva e fechou em R$ 5,42. Um dia após a super quarta, a moeda norte-americana teve uma queda de 0,5%.